Hoje nós estamos retomando a publicação das lições do livro de exercícios de um curso em milagres, vindo então com a lição número 57. A lição número 57, ela é uma revisão das lições 31 a 35. A introdução e a citação dessa lição, elas são uma tradução autorizada de uma publicação original da autora Marianne Williamson no site da apresentadora americana Oprah Winfrey. Para ter acesso à lição original em inglês, você pode acessar o link que está no blog. Continuando sua revisão, essa lição lembra você de que você não é uma vítima ou prisioneira do mundo que você vê. Você é empoderado para mudar seus pensamentos sobre o mundo, já que você foi quem os inventou. Você é quem inventou o mundo que você vê. Você pode ter uma nova visão, o mundo como Deus o criou. Quando você vê o mundo como um lugar de luz e paz, você pode ver a sua santidade e a santidade do mundo que Deus criou. Hoje vamos revisar essas ideias. Primeira ideia: eu não sou a vítima do mundo que eu vejo. Como eu posso ser a vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim o escolher? Minhas correntes estão desatadas. Eu posso tirá-las somente por desejar fazê-lo. A porta da prisão está aberta. Eu posso ir embora simplesmente caminhando para fora. Nada me prende nesse mundo. Somente meu desejo de ficar me mantém prisioneiro. Eu poderia desistir dos meus desejos insanos e caminhar sob a luz do sol, afinal. Segunda ideia: eu inventei o mundo que eu vejo. Eu inventei a prisão na qual eu me vejo. Tudo o que eu preciso fazer é reconhecer isso e eu estarei livre. Eu tenho me iludido com a crença de que é possível aprisionar o Filho de Deus. Eu estava amargamente equivocado nessa crença, a qual eu não quero mais. O Filho de Deus deve ser sempre livre. Ele é como Deus o criou e não o que eu faria com ele. Ele está onde Deus gostaria que ele estivesse e não onde eu pensava mantê-lo prisioneiro. Terceira ideia: existe outra maneira de olhar para o mundo. Como o propósito do mundo não é o que eu o atribuí, deve existir outra maneira de olhar para ele. Eu vejo tudo de cabeça para baixo e meus pensamentos são o oposto da verdade. Eu vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus. O que quer dizer, então, que o mundo é, na realidade, um lugar onde ele pode ser libertado. Eu devo olhar para o mundo dessa forma e vê-lo como um lugar onde o Filho de Deus pode encontrar sua liberdade. Quarta ideia: eu poderia ver a paz ao invés disso. Quando eu vejo o mundo como um lugar de paz, eu percebo que ele reflete as leis de Deus ao invés das regras que eu criei para ele obedecer. Eu irei entender que a paz, não a guerra, reside nele. E eu irei perceber que a paz também habita nos corações de todos que compartilham esse lugar comigo. Quinta e última ideia: minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Quando eu compartilho a paz do mundo com meus irmãos, eu começo a entender que essa paz vem fundo de dentro de mim. O mundo que eu vejo assumiu a luz do meu perdão e reluz perdão de volta para mim. Nessa luz, eu começo a ver o que minhas ilusões sobre mim mesmo mantiveram escondido. Eu começo a entender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo a mim mesmo e sua unicidade comigo. Citação do dia: raiva é frequentemente um resultado de uma série de sentimentos não comunicados, se acumulando dentro de nós e finalmente explodindo. Em um relacionamento santo, nós consideramos parte do nosso compromisso o de se manter atualizado na expressão honesta dos nossos sentimentos e dar suporte ao nosso parceiro ao fazer o mesmo. Tanta coisa é então comunicada conforme nós nos relacionamos que a chance da raiva se acumular dentro de qualquer um de nós é diminuída. Aí então nós devemos lidar com o que é real. Se a raiva vem à tona, ela deve ser aceitada. Se nós pensamos que nosso parceiro não irá nos amar se nós ficarmos bravos, então nós paramos de ser honestos e o relacionamento é com certeza condenado. Citação extraída do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Essa é a lição 57, gravada numa tarde linda, aqui em São José dos Campos, olhando para o banhado lindo, maravilhoso, da minha cidade natal. Um beijo, é muito bom estar de volta. Até mais. Tchau, tchau.